Bagaci, os jovens se encontram. Conversam sobre o dia, tristezas, bebidas, noites em vão. Voltam para casa e não tentam fugir. A TV está alta e não conseguem dormir. Trabalho, cansaço, o fim do mês. Revistas, modelos, sonhar com quê? Quando amanhece, os jovens dispersam. Conversam sobre a noite, saudades, momentos, olhos sem fim. Voltam para casa e não tentam fugir. A comida está fria, não conseguem dormir. Família, desprezo, rapaz ruim. Novela, dinheiro,